hoje eu vou gastar. Hã? Ah, baby, não me segura que eu não vou voltar. Nós não é James Bond, nós é James Brown. Tô na bolha e crime junto com os moleque fazendo mais rap, cê vai passar mal. Drogas pesadas demais, cara. Uma hora vai cair sua máscara. Calculando com a fórmula de Bhaskara. Coroa de flores, já que seu Inter é festa, eu compro da mais cara. Um cifrão em cada olho, beat foda tem. Punchline tem, de onde que cês vem? Condomínio, porra, nós é pique, funa bem. Cê quer fumo, hein? Flow reptiliano, mandando esses puxa pro além. Vendendo as melhores ondas sonoras, como de costume, chapado de MP3 na boca do iTunes. Seu mimimi de pune, falador acumulou. Nego, sua própria língua vai cavar seu túmulo. O go? Flow que dá lag, go hash nos backs, ZN nas hashtag. F2L por extenso, beijo pras novinha que me segue no Instagram. A rua é pique, Stallone, cobra. A grana é pique, Silvio Santos, sobra. Tua língua tá pior do que língua de sogra. O mundo gira e vacilão roda. Yeah, baby, hoje eu vou ser king, hoje eu vou gastar. Hã? Ah, baby, não me segura que eu não vou voltar. Peguei vários packs de cash. Nas ruas somos o impossível. Quando tu me vê, a comédia atravessa. Invejoso não passa de nível. Que merda que é essa? Hã? Me deu até superpoderes, calme Superman. Que porra de festa? Olha pra mim e vê money, you get it? Tudo que cê quer não é comigo. Sou maluco, drogado e sua mãe me odeia. Essa grana me deixa bonito. E a tua arrogância te deixa mais feio. Blow it, skimming, hustler, yeah. Gratuidade não é o meu forte. Vai falar de mim no Twitter. Mas hoje eu prefiro ser king da North. Sete pecados capitais. Meu cérebro dorme na missa. Sonhei com o cofre do Bradesco. E acordei no espeto da minha califa. A polícia não gosta de mim. Mas nunca eles tentam uma bronca, não fode, me deixa sozinho. Pego meu cachê que eu pago minhas contas.